Thank you. Diego 1161, emitindo a informação ainda para Guarulhos. Bom dia, o TAM 3601, emitindo a informação a Delta no portão 0. Acho que é 05, 0304. 380 para São Paulo. Bom dia, eu já tenho 360 já aprovado para São Paulo Congonhas. Por gentileza, monitore 121 decimal 1, é o Pedro Copa, número 2 já. 211 agora, senhor, muito obrigado. 161 no pronto, cópia. Cópia. Bom, 1161 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Apresiluno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no 0. Primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5101, gol 1161. Pesado Guarulhos, Apresiluno 10, 360, decola pela 10, curva à direita, pesado da EL, transição Motiva, 208 ao controle, 5101, transponder gol 1161. 5101 no planejamento correto, gol 1161, portão 3, chame pronto para o puxa para questionamento. Não é um. 3601, pronto para cópia. Pronto para cópia, 3601. 3601, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5102, TAM 3601. TAM 3601 aprovado para São Paulo, Congonhas, conforme, decola da 10, primeira direita, da EL Motiva, 208, controle Salvador, 5102 no transponder, o TAM 3601. Vai chamar quando o próximo estiver questionamento, está no 04. 3601, somente a saída da EL com transição Motiva, senhor. Gente, da EL transição Motiva, 3601. Correto, senhor. despeca acionamento pro Tano 04, Tano 3601. Tano 3601, no portão 4 aprovado pro despeca acionamento, chame táxi. Samara táxi. Devido ao horário de chegada em Congonhas, a gente sai muito cedo aqui e a gente não pousa lá, ok? Ok, então sem problema, chame quando para o outro, chame quando para o pushback no horário previsto. Ok. pronto, posicionamento no 3. No 3 aprovado, chame táxi, o número 61. Chamada táxi, o número 61. Agora está pronto para o pushback do TAN 3601, sem a gente com a retaguarda. Sem a gente 3601, após a passagem do gol, autoriza o seu push. Sem a gente aguarda 3601. Estou com o gol no 61, com 177 a bordo, alternando da Leão. Com 3 horas e 50 de autonomia. Copiado gol no 61, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei Torrinho no 8, decimal 95, no 61, tomou. Direita, 1014 no ajuste, 395 no ponto de espera, obrigado, bom dia, ou no 61. 3601, coordenação Crypto Solar, 537 da Gol Livre na cauda, tem livre posicionamento, chame táxi. Após 37 da Gol, livre pushback e acionamento, chamada para o táxi, 360. Bom dia, Gol, 1161, ponto de espera da 10, pronto. 1161, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento de 180 graus com 159. Ali decola da 1-0, voo no 1-6-1. Decolado aos 3-2, chama agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 308, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Controle, bom dia, voo 1161, Israel. 1161, no contato radar, suba para 360, saída da El. 360, no da El, veria possibilidade para de Leda? Após 2000, voa da El. Da El, obrigado. Efetuando um breve desvio na direita aqui para a 224 para desvio de informação 10-15 milhas. Gente, o gol 1161 após desvios voa da El. Após desvio da El, obrigado. Até a próxima. campo de espera da 10, TAM 3601, pronto. TAM 3601, autorizado a linhagem decolar, pistão 0, vento agora de 180 graus com 17 nós. 7, envenenamento e decolagem, pistão 0, TAM 3601. Dael, 1161. 1161, sente. Decolado aos 38, acione 5102 e chame controle em 120.8, senhor. 5102, 120.8, agora com controle em Salvador, 3601. Controle Salvador, 3601, decolado no perfil da Dael, Motivan. Então, 3601, no contato radar, suba para 360, seta da EL. Sente, da EL, 360, TAM 3601. Solicita, quando possível, a direto da EL. Autorizado da EL, 3601. Direto da EL, 3601. Recife, 1-1-1-1-1, Recife, 1-3-3-2-5, alternando 3-3-9-5, gol, 1-1-1-1. 3-3-2-5, alternando 95 do 1-1-1-1, obrigado, bom dia. pequeno desvio à direita, o TAM 3601 na proa 215 mais 10 milhas. Faz desvio do ALAEL 3601. Faz desvio da ALAEL. TAM 3601 no Recife, 1-3325, ao termo 3395. 1-3325, 3395. Oscar Vitor, por gentileza, para reboque, faça chamada em 121 no decimal 1. Prossiga, Vitor. Então o Golf Oscar Vitor está no pátio 3, que é reboque até o portão 11 do pátio principal, é isso? Pátio. O Golf Oscar Vitor está autorizado o reboque do pátio 3 para o portão 11 do pátio principal, mantendo a escuta constante, chame ao término Golf Oscar Vitor.